Espaço autorizado 2010, 1014, informe no localizador número 2 na aproximação. 2014, Yutan 31, 70. Antes da Juliette, agora 643. Decolado aos 40. Chame agora o controle de Salvador 19-35. Tem um bom voo, senhor. 19-35, 3520, bom trabalho. Rio 9647, pronto para cópia, senhor. Precisa, amigo. Rio 9647, Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 300 aprovado, para o Whisky 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 19-35, transponder 5401, Rio 9647. Ok, Guarulhos, 300 ao nível, uniforme Whisky 58, pista 10, curva direita após. Na subida Gole, transição Gonza, 119.35, controle de saída, 5401 é o transponder, é, Rio 9647. Protegimento correto, Rio 9647, chame pronto para o posto nesse momento no posto 3, senhor. Ok, chamar para o posto nessa posição, nessa frequência. Chama agora a torre 18-6, bom posto. 118-6, obrigado. Três cinco dois zero, autorizada por de Aracaju. Direto a Aracaju, tá? 3520. Serra, Kilo Delta, tráfego ainda não avistado, General no 04. Continue aproximação, reporte, trem baixo travado avistando, Serra, Kilo Delta. Porta lá, trem baixo travado, Kilo Delta. Zero, chama agora Recife 126.85 e alterna 2545. Firme, a mudança de regras agora aos 45, correto? Afirmativo, mudando para pouso na 17. 7, autorizado base por direita, pista 17, Sierra, Kilo Delta, tráfego avistado, General 014, reporte final, pista 17, trem baixo travado, Sierra, Kilo Delta. Reportado a final da 17, com trem de pouso baixado, travado, Kilo Delta. Charlie, 4062. E aciona. Autorizado Rio 9647, chame para ataque, senhor. Rio 905, na posição 612, depois já chama. Autorizado, senhor, chame táxi no 805. Chama táxi para 10, 805. De base para final, com trem de pouso baixo ativado, papapapa, Sierra, Kilo Delta. Papapapa, Sierra, Kilo Delta, tem pouso autorizado, pista 17. Tempo agora de 160 graus, 03, 910, no 4, que negar. Cliente, Kilo Delta. Autorizado, Serra Vida 368, azul 4062. Direto 368, né? Boa noite, está 3170, 2 milhas do externo. Sexta 3170, boa noite, tráfego avistado no 014, QNH. Cabeceiro no 0, deslocado em 90 metros, continua aproximação à guarda, autorização de pouso, ZETAN 3170. Chame quando tem baixo travado, senhor. Baixo e travou, tá 3170. Ciente, continua aproximação à guarda, autorização, ZETAN 3170. Guarda na autorização, 3170. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 grau, 029. De olho, pouso, 3170. Papapá, Sierra, Kilo Delta no solo, aos 47, confirme 46, destino, senhor. A garra da bata, o backtrack pela... Ciente, a garra da bata, então autorizado o backtrack, senhor. Reporte levando o pato da bata, Sierra, Kilo Delta. Reporte lá, levando, Kilo Delta. O Rio 9647 está pronto para o táxi, 3 a bordo, 3h30 de autonomia, Fernando Calhão. Senhor, senhor, aguarde um minuto para o táxi. Aguarde um minuto para o táxi, Rio 9647. 7-9647, aguardando para o início do táxi. 2, o Rio 9647 tem táxi aprovado via PAC 3, Juliette Alfa, Queregal no 014, chame pronto para decolagem, pronto, espera pista no 0, voo Rio 9647. Foi totalmente intercortado pela aeronave, pode repetir, senhor? Rio autorizado até o ponto, espera pista no 0, senhor. Autorizado até o ponto, espera da pista no 0, 9647. Desculpa, amigo, é uma marcha. 1805 para o táxi, estão com 38, 13 e 10, meu senhor. Copiado, senhor, aguarde um minuto para o início do táxi, 1805. Guarda. 0 no solo aos 50. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso no taxi Juliette nesta frequência, TAM 3170. Libra, ingresso Alfa, reporta para ingresso Juliette, TAM 3170. Rio 9647, pontos, pela pista 0, chame quando pronto para decolagem, senhor general no 014. A pronta para decolagem. Rio 9647, a linha mantém pista no 0. Linha mantém pista no 0. Gol no 805, autorizado táxi, ponto espera, pista no 0, parte Juliette Alfa, ajuste no 0, no 4. Chame ponto para decolagem, ponto espera, pista no 0, gol no 805. Equipagem Juliette Alfa, chama ponto espera, e pronto, gol no 805. Gol 1606, para Maceió, qual nível solicita, senhor? 350, gol no 606. 7350, provável Cuca, transição Aracaju, senhor número 2 para Porto Aguarte, Federação, gol 1606. Aguardando, 606. Rio 9647, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0. Vento calmo, que legal no 014, senhor. Ciente aqui, habilite posição e decolar. Autorizado a final GPS, informe Serra Victor 366. Formaremos 4062, fazou. Cancho. Se aproxima, ponto de espera da 0, e pronto. Gol no 805, ali mantém pista no 0, senhor. Ele mantém no 0, no 805, gol. Ingresso na Juliette, TAM 3170. TAM 3170, autorizado ingresso a critério para o portão 02, senhor. Confirme 07? 02, TAM 3170. 02, gente, TAM 3170. Rio 9647, decolado 53, chame agora o controle em 19 decimal 35, senhor, bom voo. 925 até a volta. 935, senhor. 30, senhor. Controle aí, 9647, 11935, cruza 1500 na sua escuta. Alt Rio 9647, contato radar, saída gole, suba nível 300. A gole para o 300, 9647. Gol 1805, autorizado decolar, pistão no 0, vento agora de 190 graus, 05 nós, no 0 no 4, PNH. Iniciando no 0, 1805, azul, 4062. 4062, completo da final, GPS, chame Toy 186. 186, grato. Voo no 805, decolado 105, chame agora o controle 11935, senhor, bom voo. 1935, bom trabalho, meu velho. Eu vou. Gol 1896, pronto para cópia, senhor? Siga com a cópia. Gol 1896, Salvador para Serra, Bravo, Juliette, Papá, nível de voo 410, autorizado a Peruísque 58, até Recife, após direto, João Pessoa. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, transponder 5433, gol 1896. Gente, gol 1896, autorizado, João Pessoa, 410, via 58 até Recife, após direto João Pessoa. Bola no zero, curva da esquerda, Puca Aracaju, 1935, controle 5433, transponder. Protegimento correto, gol 1896. No portão 7, chame pronto para o puxa acionamento, senhor. Gente, no 7, mano. Gol no 606, pronto para cópia. Prossiga. Gol no 606, Salvador para Serra, Bravo, Mike Oscar, nível de voo 350, autorizado, Peruísque 58. Decola da pista no zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, transponder 5431, gol no 606. 350, Maceió, Peruísque 58, Puca Aracaju, decola da 10, curva pela esquerda. 1935, 5431, gol no 606. 5431, protegimento correto, gol no 606. No portão 8, chame pronto para o puxa acionamento, senhor. Ok, no 8, deixamos para o puxa de acionamento. No 606, da gol. Torre, o azul 4062. Azul 4062, tráfego avistado, general 014. Continua a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, azul 4062. Avistando, baixar travado, 4062. Azul 4062, pouso autorizado, pista no zero, vento de 180 graus, 03 nós, cabeceira no zero, deslocada 90 metros, azul 4062. Em livre pouso. Por gentileza, confirme, eu estou tendo um alvo no TQS aqui sem altimetria. Certo, eu estou vendo um alvo aqui na pista 17 ou em uma das... Isso, confere, tá bem alinhado aqui com a nossa posição. Copiado, algum dos pátios que não deve ter agora, desligou, senhor. Ainda tô recebendo, obrigado. Está recebendo o alvo 4062. Sim, senhor, não existe nenhum tráfego voando. Eu recebia o alvo do pátio agora, senhor, mas não estou recebendo mais não. Ok, vê se não vai disparar o equipamento agora aqui. Obrigado. 4288, boa noite, obrigado. O feedback é acionamento no 8, gol no 606. Autorizado no 8, senhor Chimitaxi, no 606. Autorizado, Alexandre Gutaxi, gol no 606. Gol no 805, centro restringe novamente para o nível 290, até em comunicação com o mesmo. Gente, 290, gol 1805. 190, centro Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545. Negativo, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Azul 4062 no solo 00, primeira pista para uma interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa. Reporte para ingresso no taxi Juliette nesta frequência azul 4062. Autorizado táxi via Alfa, reportará para ingresso na Juliette na sua frequência azul 4062. Autorizado acionamento na posição, aguardando para o push gol no 896. Autorizado acionamento, aguardando push gol no 896. Informação Delta correta, confirme 230 na Caju, senhor. Na sua escuta. Sente, boa exploração, senhor. Estamos prontos. Para o táxi, gol no 606, com 5639 e alterna na down. Obrigado, senhor. Táxi aprovado via pátio Juliette Alfa, 1-0-1-4, QNH. Chame pronto para decolar de pontos para a pista 1-0, gol no 606. Pátio Juliette Alfa, chão no ponto espera da 1-0, gol no 606. Gol no 896, enquadração com equipe de solo. Após a passagem do banho da companhia retaguarda, autorizado, puxa acionamento, chame táxi no 896. Gente, coordenação com o pessoal do pátio, após a passagem da nave da companhia retaguarda, autorizado, puxa pega acionamento, chama táxi. Azul 4062, dê passagem ao Boeing da Gol em direção ao ponto de espera. Após ingresso e retaguarda do mesmo critério, portão 01, senhor, 4062. Positivo, dá passagem ao Gol após ingresso ao 01, azul 4062. Pronto para cópia. Viva, prossiga. Colo 7-4, Salvador Aracaju, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 230, autorizado, Golf 677. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-9-35, transponder 5435, Gol 1-7-4. Acompanhar 230 para Aracaju via Golf 64, Golf 677. Decola no 0, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935, controle 5435, transporte, é o gol no 714. Protegimento correto, gol no 714, chame pronto para o puxa, acionamento, portão 5, senhor. Você vai reportar, no 714. Quarto-feira, gol no 0, pronto, gol no 606. Gol 1606, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, o vento agora de 1700 graus, 039-1014, QNH. QNH decolado, 1-0, gol no 606. Salvador, Gol 896, está pronto para táxi com 78 a bordo. Alternativa é Fortaleza, 3 horas e 9. Obrigado, senhor. Autorizando até o ponto para pista no 0, no 0, no 4, QNH. Chame pronto para decolagem, ponto para pista no 0, Gol no 8, 9 e 6. Considero autorizado, dá no 0, no 0, no 4, ajuste. Gol no 6, decolado 0, 6. Chame agora o controle, 1, 9, decimal 3, 5, senhor. Bom gol. Obrigado, TTC. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador. Boa noite, Gol no 6, 06. Boa noite, Gol no 606, conta do radar, saída PUCA, suba nível 350. PUCA 350, 606. Decolar pistão no 0, vento 180 graus, 03 nós, ou no 0 no 4, ajuste, senhor. 0 no 4, está autorizado a linha de decolar no 0, Gol no 896. Afirmo. Quando o 7-4 autorizado, senhor, puxa o instrumento, chame táxi, senhor. Pode táxi, não, 7-4.